Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 27, e a expressão de hoje é... Quem vai se casar? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela está visitando a casa da Sakura. A Sakura mostra para Ana um convite de casamento. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 27. A expressão de hoje é... Quem vai se casar? Agora vamos estudar o diálogo. A Ana disse: Quem vai se casar? Essa é a nossa expressão de hoje. Dare significa quem. Usa-se a partícula na depois de uma palavra interrogativa para se perguntar quem é o sujeito. Kekkon significa casamento. Suru é a forma do dicionário do verbo shimasu, fazer. Portanto, kekkon, casamento, combinado com shimasu, fazer, significa casar-se, não é? Muito bem, você está correta. Já aprendemos que ndes é uma expressão usada para explicar uma situação ou razão, acrescentando-se a partícula ka ao final de uma sentença, faz-se uma pergunta. Portanto, usamos ndesu ka quando pedimos uma explicação. A Ana viu o convite de casamento e perguntou para Sakura quem é que vai se casar. É isso mesmo. Mas, atenção, os verbos antes de ndesu precisam estar na forma casual. Verbos na forma casual não têm a terminação mas, certo? Portanto, kekkon shimasu, casar-se, se torna kekkon suru na forma do dicionário, uma forma casual. Sim. Agora vamos praticar a expressão de hoje. Quem vai se casar? Dare ga kekkon suru desu ka? E a Sakura responde. Shizuoka no tomodachi. Uma amiga de Shizuoka. Shizuoka é uma província no centro do Japão, às margens do Oceano Pacífico. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Tomodachi é amigo, amiga. Portanto, a Sakura tem uma amiga em Shizuoka, não? É isso mesmo. A Sakura nasceu na cidade de Shizuoka, na província de mesmo nome. Quando ela era estudante colegial, o seu pai foi transferido para Tóquio. Por isso, toda a sua família teve que se mudar. Agora, uma amiga de infância da Sakura vai se casar. E a Ana diz... He. Ah, é? Essa é uma interjeição casual que significa entendi ou eu estou te ouvindo. Itsu desu ka? Quando? Itsu significa quando. Essa palavra é seguida de des, que encerra uma sentença de modo polido, e ka, uma partícula que transforma uma sentença em uma pergunta. Itsu desu ka? Quando é uma expressão de uso comum. E a Sakura diz: Rainetsu hatsuka yo? No dia 20 do próximo mês. Rainetsu significa próximo mês. Este mês é Konyetsu. Mês passado se diz Sengetsu. Hatsuka é uma data e significa dia 20. Mas 20 não é Niju? Em japonês, o modo de se dizer os números muda quando se trata de datas. Dia 20 é Hatsuka. Memorize essa expressão dessa maneira. A partícula Yo é usada ao fim de sentenças para dizer algo que a pessoa que escuta não sabe. Anna mo isshou ni Shizuoka ni ikanai? Ana, você não quer ir comigo para Shizuoka? Ou, literalmente, a Ana não vai comigo para Shizuoka? Anna significa Ana. Mo é uma partícula que significa também. Isso é com, junto, neste caso, comigo. Ni é uma partícula que indica modo. Shizuoka é Shizuoka, o nome de um lugar. Ni é uma partícula, neste caso, indica um lugar. Ikanai é a forma casual de ikimasen, não ir. Essa é a forma nai de ikimas, ir, não é? É isso mesmo. Usando-se um verbo na forma nai e falando-se com uma entonação ascendente, faz-se um convite de maneira casual. Basicamente, a forma nai é a forma negativa dos verbos. Mas falando um verbo nessa forma, com uma entonação ascendente, o significado negativo desaparece, não é? É isso mesmo. Usando-se a forma nai dessa maneira, pode-se fazer um convite a alguém perguntando, ao mesmo tempo, se essa pessoa quer fazer isso. De modo polido, disse... Ikimasen ka? Não quer ir comigo? Ou, literalmente, não vai? Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Eu gostaria de entender melhor como se diz datas em japonês. Será que a professora pode explicar? Vamos pedir a ela. E a professora diz, em japonês, o primeiro dia de um mês é... Tsuitachi. Originalmente, esse dia se referia ao início do ciclo da lua. De 2 a 10, dizemos os dias da seguinte maneira. Dia 2. Futsuka. Dia 3. Mikka. Dia 4. Yokka. Dia 5. Itsuka. Dia 6. Muika. Dia 7. Nanoka. Dia 8. Yōka. Dia 9. Kokonoka. Finalmente, dia 10. Tōka. Como já havia explicado na lição 7, essas palavras são reminiscências das formas antigas de contagem no Japão. A partir do dia 11 até o fim do mês, usamos os números correspondentes seguidos de nichi, que significa dia. Portanto, por exemplo, dia 11 é 11日. No entanto, existem três exceções. Dia 14, 14日. Dia 20, 20日. E dia 24, 24日. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender como representar sons feitos por alguns animais. Limúcia, a que animal você acha que a expressão seguinte se refere? Wan wan. Wan wan? Não tenho ideia. Aqui vai uma dica. Ah, é um cachorro! E a seguinte expressão? Nha nha. É um gato? Exatamente. Será que os nossos ouvintes também acertaram? Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu vou visitar a cidade onde a Sakura nasceu, Shizuoka. Eu estava achando que poderia ir à cerimônia de casamento com a Sakura, mas não posso. Somente quem recebeu convites pode ir. Este é o fim da lição 27. A expressão de hoje foi... Quem vai se casar? Na próxima lição, a Ana vai para Shizuoka com a Sakura. Até lá!